avisa o 4062 da Azul, vou aí, passe para ele dar umas informações. Viu, Azul 4062. Confirme. Autorizado. Gratou. Eu copia. Copia com 606. Colo 606, Campina Grande, aprovado nível 390, via peso 10, Neuma, direto. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar com curva esquerda. Transponder 567, controle 120.80. Posição Neuma direto após. Decola da DS, curva esquerda, Pucas de Paz, 5567 transponder. No 208 ao controle de voo 606. Voo no 606, confirme nível e rota. Ativo, conforme autorizado, Campina Grande, nível de voo 390, Aperzulu, Neuma após direto, Campina Grande. Decola da DS, curva esquerda, Pucas de Paz. Aciona 5567, controle 1208-1606. Bono 606, cotejamento correto, chame pronto. Pronto, Neto, obrigado, 1606 da Gol. Ativo, desce agora para 2016, Mixline SXR, reporte estabilizado com 3170. Copiado, 2016, autorizado procedimento, reportar estabilizado, 3170. Azul 4062, desce para 3000 pés, ajustado 1016. 3016, 4062. Ingressa via Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, trip 5344. 4062, controle. Ok, tá presente, tem condição de voadona, vai reduzir a aproximação. Desce para 2016, para informação vai seguir tráfego da TAM. Agora, 9 milhas à sua frente, com 250 de ground. Afirmativo, já está reduzindo a sua. Subindo, posição no 0 no meio, a TAM 31. Fundo. Visual 970 estabilizou? Afirmativo, senhora, visual. Complete na chama torre no 862, bom pouso. 86, obrigado, bom dia. Voador OTAN 3152, está no ponto de espera da 10, pronto. Visual com tráfego nacional. Ok, o tráfego se encontra a final de meia dúzia de milhas, sem condições de decolagem imediato, sem parada, então 3152. Afirmativo, 3152. Vento variável nó, livre alinhar e decolar de imediato, então 3152. Livre alinhar, decolar, 3152. Só aí, gol 1714, pronto para pushback, acionamento do gate 02. 1714, livre acionamento, chama para o táxi. Chama para o táxi. Salvador, muito bom dia. TAM 3170, tá passando Simbra, trem passo travado visual. Atenção 3170, continue a aproximação, aguarde pista livre, informe a voz da companhia, iniciando a rolagem. Copiata visual, aguardando, 3170. fui, LS visual com campo azul 4062. Azul 4062, completa sinal e chama turno 8612. Completa 14186. Variável 2 nós, cheque 3. Confiado, tanto 3 mais travado, tem livre pouso 1-0-3170. Na 3152, decolou os 46, chame o controle 1-2-0-8-0, bom voo. Controle 2080, tá 3152, boa noite, obrigado. Salvador, Bruno 805, fazer informação é com autorização natal 390. Boa noite, 05, confirme a hora do plano. Só um minuto. Deixa eu mandar a Cajú 330, 3152. Baixo, fica bom. Entra no 4062, continue a aproximação número 2 para o voo. Continua a aproximação número 2, 4062. Pushback, acionamento bom 606. Posição parada 03. Gente, condomínio 06, coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após passar o início do táxi da aeronave da companhia retaguarda, ok? Chame para o táxi. Após o início da aeronave da companhia, está ali, 1606. Dan 3170, Solos 48, direita, táxi via Alfa, Juliette, remoto no 4. Alfa, Juliette, remoto no 4, 3170. Azul 4062, vento variável 3 nós, livre pouso, pista 10, cheque 3. Baixou e travou, tem livre pouso 4062. Dentro, solicitar 290. Baixo com geração para 3152, o princípio da subir e manter o 290, aguardando confirmação. Aguardando confirmação do 290. 1-0-1-6. Índia, reportará no ponto de espera da 1-0-1-6, gol 1-7-1-4. 3152, controle? Escuta. A presente está autorizado nível de voo 290 como final. Voo direto Maceió. Direto Maceió, tá 3152, agradeço. A minha intenção lá é fazer o RNAV. Poderia voar direto Mike Oscar 363? Lá de coordenação, tá 3152. Obrigado. Zona 52. Escuta. O centro Recife pediu para o senhor inicialmente manter a PRO de Maceió. Ele vai entrar em coordenação com o APP de Maceió para repassar o senhor em confirmação. Ok, então estou voando agora na PRO de Maceió, 3952. Gol 1714, próximo ponto de espera da 10, pronto. 1714, ali mantém 10. Ali mantém 10, 1714. Azul 4062, seu solo 50, direita, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa vai manter antes da Juliette, não se escuta azul 4062. No 4, livre de decolagem 10, vento variável 3 nós. Bem espetacular, então, 1-0, gol, 1-7 no plano. Livre, 3152, aporte entrando Maceió. Chamarei. No 714, decolou 52, chame o controle 120, decimal 80. Bom voo. 120, decimal 80, obrigado, 1714. Boa tarde, bom 606, 140, voado de 4 horas, 22 de Porto Alegre. No 714, sou contatado a saber 230, saída para o Cajamo Caju. Vindo para o 230, Puca Caju, gol 1714. Vai reportar para o ponto de terra com 1606. Chama Recife na 2085, alternando no 2545. 2085, 2545, 352, boa. Brasil 4062, Juliette, portão 03. 4062. Aguarde de cópia, 353-17. Momo, transição, trova, 353-17. Toque, ponte de Aragão, 606. Ponto 606, linda, cola pista 1-0, vento 02, 0 grau, 03. A linha de cola, Aragão, 606, pista 1-0. Everglide, Tuna 0, igual 606. Temati. Voo 606, decolou 57, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 2080, uma boa, voo 606, até a próxima. 35317, copia. Voo, voo 606. Voo 606, boa, está sob contato radar sobre a 390 na saída do Canjamos Itá. Gente, voo 606, Fabel 390, pro Canjamos Itá. 120.80. 714, chama Recife no 2685, alternando no 2545. Uno 2685, no 2545, gol 1714. Boa noite, 05 à torre. Você confirmar se já tem nosso plano aí, por gentileza? Negativo, boa noite, 05. Entrei em contato com a sala de trava, a mesma informou para as 4h40, porém ainda não recebi, ok? Aguarde mais uns 10 minutinhos, provavelmente você vai chegar no sistema, ok? Tá bom, obrigado. 805 na escuta? Prossiga. Ok, chegou para as 4h20. O som já está pronto ou já tem estimado? Outra cópia. Boa noite, 05 Natal, aprovado 370, via peso 10, decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar com curva esquerda. Transponder 5551, controle 120, decimal 80. 370, via peso 10, decola pista 10, no perfil da Puca Zipar e curva esquerda. 5551, transponder 208, controle 805, está na posição 4, pushback acionamento. Boa noite, 05, cotejamento correto, livre acionamento, portão 04, chame para o táxi. Livre vai chamar para o táxi, obrigado. Coluna 606, chame Recife no 2685, alternando no 2545. Bom, 606, uma boa noite, 2685, 2545. Olá!